Salvador 167, 71, para o táxi com 129 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternando com o FIF. Copiado. N29410 com FIF autorizado, prosseguir o táxi Índia Alfa, ponto espera captura 28, torre 18.6. Índia Alfa, ponto espera 786671. Obrigado. Fala, bobo. Atenta o WebJet iniciando o táxi, após prossegue para o Gate 4. Gate está atento com o WebJet, pouco 4. Solução Azul 402, livre, vou manter a posição na sua escuta. Azul 4082, pode prosseguir o seu táxi, irá via Alfa, Kilo, via Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, táxi via Pátio 3, a reportar para o principal, 402. Tango Bravo, desça e mantém nível 060 na chegada Cária, guarde ele a Cisulu, bicho 28, ajusta no 014, Fox Tango Bravo. 60 Zulu, 014, Fox Tango Bravo. Desse mantenha 2000, ajuste permanece 1-0-1-4, autorizado final LS Zulu, isha 28. 2014, forma estabilizando o Zulu da 28 a 3834. Approach control with the afternoon trip 5487, information Lima, red to descend. 090, 50 milhas, Porto Seguro, para a Santa Vila. Expect LS Zulu, runway 28, altimeter 1014. Jacó. Roger, descend out 070 ILS, Zulu 28, altimeter 1015, repeat 54187. Valeu. Descent at level 070, altimeter 1014. Roger, 1014, down to 070. Usado ingresso no pátio principal, seu gate será o número 9. Gate 9, 402, Cent. Localizador, tá 3566. Torre 118, decimal 6, pouso, tá 3566. 18,6, obrigado. CP 5487, fly direct to Anto position, with e-pitch arrival. E-pitch arrival, fly direct to Anto position, expect ILS Zulu, runway 28. Could you spell the position name? Anto, Alpha Uniform Tango Oscar position with e-pitch arrival. Roger, flying now Anto to e-pitch to intercept arrival 355487. Serra 90, papapapa, com destino Salvador, Serra 2000, Bravo F20. E na via regra de voo visual? De Matheus. 175 invertida para Porto Seguro, vem. Metros inoperante, confere. Afirma, última 90. Obrigado. Inativo, detectado tendo de voo via sala F. 7, acione código transponder 020236, posição normal, corredor Interlagos, reporte passando no setor de Paripe. Já está descendo para o de tráfego? Inativo. Descendo para trás, 0236, reportará Paris. Gol 941, desce e mantenha 3000. Gol 941. 3000, 941. Control 25487, could you confirm the wind? Wind 250 degrees, 16 knots. Roger, 5487. 6, bom pouso, tá 3834. Informação Lima, boa tarde. Boa tarde, desce Mateus 040 na chegada Cari, aguarde LS X-Ray Zulu para pista 28, ajustado em 1000 e para 4000, ajustado em 1014, gol no 600. Chegada Cari, descendo 4000, aguardando o LS Zulu, gol no 600. Gol Barona, se vocês quiserem, na Speed, igual no 3-19-35. Ação Campinas, 340, ciente da Mike. Aguarde cópia, 340. Ciente. Jonas de Salvador, 119-35. Quadrão de Salvador, gol 9697 até 150, Lima. São Salvador, boa tarde, 3134, transfere. 3134, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, gate 07. Alfa, Juliette, 07, obrigado. Silêncio. 250 graus, 509. Anifer, me acerta, tio. Reporte rotatório. Rotatório. Controle Salvador, gol 1697, informação Lima, até 150. Gol 1697, décima até 060 na chegada de pitch, gol no 697. 060 e pitch no 697. Após o Mike, Mike acha gol, fechame, torre 1186. Torre 1186. Tango Fox, Tango Bravo, chame controle agora na frequência 120 decima 8. Tango Bravo, 1208. Aprisque 58. Saída, gole, Eval, direto, Sagaz. Após a decolagem, pista 28, curva à esquerda, controle 119 decimal 35, código transponder 5111. Após a decolagem, irá manter a proa até cruzar 3 mil pés. O primeiro? Opa, afirmativo. Ingresso, sinal 17, agilizar na medida do possível, reporte na curta, baixar travado, Mike, você gol. Até você na final, agilizando, reportar na curta, baixar travado. Boa tarde, gol 924. 924, velocidade 2509, e se mantém a 5 mil de estado de 1014 na chegada da Cara, guarde LS do Lu, pista 28, gol 924. Chegada Cara e LS do Lu, com 1014, descendo a 5 mil, 1924, passou o Jonas, levou a Cara. Hein? 941, torre 118.6, bom pouso. 86, 941, obrigado. Controle Salvador, objeto 6771. Objeto 6771, contato radar vigilante, tudo mantém nível 340 na gole. 340, gole 6771. Levou 941, final, baixado travado. 941, continua a aproximação 28, aguarde liberação para pouso, ajuste no 014. Quando 014 aguarda, 941. Left confirm. Right, right aviation. Confirm your head and how many miles? Heading 120 for about 30 miles. Roger, heading 120. About 20 miles confirm. 15 miles, okay? Roger. Full descent flight level 030. 030. Repeat 5487. Roger, descent down 030. 5487. 8001 para cópia. Pronto, 8001. Autorizado Recife, nível 330, via Aprisque 58. Saída Aro, transição Melim. Após a decolagem, pista 28, curva à direita, controle 119.35, código transponder 5132. Após a decolagem, mantém proa até cruzar 3 mil pés. Separou no 60, gol no 322. 0, via por 58. Saída, Arão, Menin, decolando da 28, meia curva direita. 1935, controle, transponder 5132. Mantém a proa até 3 mil. Cotejamento está correto neste estacionamento táxi. 28001. Voo Tucano 600, seu vetor, curva direita pro 080, você vai fazer comunicações, o limite radial 110, 110 para voar para Usan e o final LS Zulu. Direita 080, limite 110, vou Usan, caso espalha no 600. Reduzindo, 924. Controle Bravo, que nem já passou o farol da barra. A gente mantém a regra de voos visuais, frequência de coordenação e pouso, Bravo, que lente. Ok, prossegue para sobrevoo, voo chama para o regresso, Bravo, que lente. Controle Salvador, boa tarde. É o voo 1-2-3-2-2. Sete Lula para 250, descendo para o 060, na chegada Cária, guarde LS Zulu, C, LS Zulu, pista 28, ajuste no 014, 1328. 014, 3000, já está 250 nós, na Cária, LS Zulu, da 28. Paulo Gol 941, Nilo, ataque 6 Delta. Fone 941, prossiga táxi via taxiway Alpha, última esquerda via India Gate 03. Alpha India 03, 941. No Recife agora na frequência 128, décima 8, objeto 6771. 288, 6771. Curve à direita para o 075, seu vetor para sequenciamento, limite radial 110, de Salvador para Valparaíso e final LS, do 924. Positivo, direita 075, limite radial 110 de Salvador, para voar usando 1924 Gol. Primitivo. Na Pro 050. Esquerda 050, no 600. Gustavo Bravo. Forte Gustavo Bravo, bom dia. Ajuste no 014, cheque trem. O trem baixo para lá. Ciente, ajuste no 0 no flaps, 260 graus com 10 nós, prezado pouso na 28. Tiago Bravo. Cara, Guardia LS Zulu, pista 28, ajuste 1-0-1-4, é tua parcela. 00, desse mantém 3000. 3000, número 00. Ou no 924, desse mantenha 4000. 4000, ou 924. Senta autorização, Guarulhos. 3173, aguarde copos de autorização, vamos coordenar aqui no centro. Último, é a. Gole de Neto? Não, vai ser a Gole, Eval e a Pós direto pro São Leandro. Positivo, Gole, Eval, Pós Leandro, direto. Positivo. Use agora à esquerda, na pro 020, limite a localizador, gol no 600. Esquerda pro 20, limite a localizador no 600. 2 Salvador, gol 1697, baixa atrelado final 28. Gente, 697, número 2 na aproximação, ajuste no 0, no 4, guarda está livre. Guarda está livre no 697. Limite radial 190 e balde para voar o ZAN e o final LS Zulu. Tia 70, 110 balde, aí com o ZAN. 8001 para push e acionamento no Uruana. Estamos lá no reporte para o táxi. Livre push acionamento 8001. Está 3173, cópia. 050, gol no 924. 050, esquerda, 1924, limite permanece? Permanece. Opa, a esquerda, controle 119.35, código transponder 5143. Após a decolagem, irá manter proa até cruzar 3.000 pés. 310, repórter estabilizado, descendo para 2.000, gol no 600. Esquerda 310, 2000, chama estabilizada no 600. Após decolagem, vai manter a reta até 3000, terra 3, 1173. O treinamento está correto neste parcelamento de táxi. Formaremos o 3173. 2000 no 600. Gol no 924, disse mantém 3000, gol no 924. 3000, 924, gol. Gol no 328, disse mantém 4000, gol no 328. 328, 4 mil. É para passear, desse mantém 5 mil, é para passear. 50, 5 mil, é para passear. Bolo 328, velocidade 230 nós. 230 nós, 24, velocidade agora 200 nós. 200, 924. 1200 nós, curva esquerda, gol no 924. Até proa 30, 030, limite ao localizador, câmbio. Esquerda proa 30, limite ao lock, 1924, gol. A esquerda, se chame solo, 121, decimal 9. Foi uma. Deficionamento até 3605 no 05. 3605, puxa, autorizado, reporte para o táxi. Para o táxi, está 3605. Ano, está com o foco da enclave. Abandonou a sua escuta para o hangar da Alistair. Bom, continue em standby uneducated. Standby. Tango Bravo, consiga seu táxi Alfa, aguarde para ingresso no pátio principal. Ok, vai conseguir pela Alfa na sua escuta. Pode reduzir, descida até 2000, Gol 924. Próximo vetor será para interceptar confortavelmente o localizador. Obrigado, 924. Tango Bravo, ingresse agora à esquerda, via táxi Kilo, pátio 3, irá manter a posição atrás do Airbus que está no pushback para iniciar o táxi. Ok, entra na Kilo e depois pátio, posição 3. Fechou. Delta, chame solo, 1219. Ok, na Delta, mantém solo 219, 697 direto. Boa tarde. Bom dia. IP 5487, check landing gear. Down and locked, final visual runway 28. IP 5487, wind is 270 degrees, 1-0 knots, clear to land runway 28. Clear to land runway 28, 5487. Reduza para aproximação, check para pouso, Gol 600. Reduzindo, checado 18-6, boa tarde, no 600. Boa tarde, bom pouso. Táxi. 7001, autorizado para seguir o táxi, Juliette Alfa, ponto espera cabeceiro 28, torre 118, décimo B, confirme POB, autonomia alternativa. 76 a bordo, autonomia 0323, alternando Natal. Confiado. É o livre táxi. Brasil 7330, Recife. 1-7-5-4, mantém a escuta aguardando para a cópia. Sim, então 7-5-4, aguardando Recife. Basta livre, número 2. Aguardando, Gol no 600. Desse mantém 2000, vou no 328. 328, 328. Taxa 3605. 60.60, 4 horas, alternando Galeão. Copiado, 60, 4 horas Galeão, irá seguir o Airbus até agora na Juliette, ponto espera da cabeceira 28, torre 118, décimo B. Seguindo a aeronave da companhia, Juliette, 186, lá, até 3, 605. Fechou. Localizador, nave 24. Cidade final LF, Gol no 924. Autorizado ERS, nave 24. Consiga seu táxi via pátio principal. Reporte para o ingresso da Taxi Lima. A curva é na Lima, o Gol no 697 irá seguir o Citation à sua frente. Via pátio principal, seu gate será o 612. Ok, segue o Citation via o pátio principal como gate 612. Vou no 697 agora.